Você está na Sens. Olá. Você está na Sens Olar, tudo bem? Sem mais delongas, vamos fazer um bloco de shoegaze? Sim, por que não? Para começar, tem o Bright Vapor Trail. Sim. First you look so strong, then you fade away. The sun will blind my eyes, I love you anyway. Thirsty for your smile, I watch you for a while. You are a vapor trail in a deep blue sky. Glitter in your eye, you seem to come and go. I never seem to know. And all my time is yours as much as mine. You never have enough time to show. We'll be right back. Meu Deus, que música linda! O som do House of Love com Feel. Essa música é demais. De 1992, antes teve o... deixa eu pegar aqui. Charlatans, The Only One I Know, que é de 1990. E a primeira lá do começo do bloco, Ride, com o Vapor Trail, de 1990 também. Olha aqui, coincidência. Opa, eu tirei o BG. Olha como são as coisas, não tem que só, né? Solta outro. Pronto, que foi o mesmo do começo. Então, três músicas que podem ser consideradas shoegaze. Shoegaze, né? Fica mais bonito. Shoegaze. O Ride é clássica desse estilo, né? Referência. O Charlatans tá naquela vibe mais Manchester, mas também nessa época muitas bandas faziam essa ponte entre o Manchester e o shoegaze. E o House of Love tem claras influências, eles mesmos já declararam, de bandas de shoegaze. Bom, www.senscast.org/ondemand para você ouvir os podcasts, os programas da Sens. E www.senscast.org/contato. Nas mídias sociais, @sigasens. Max sabe, fica por aqui. Até já!